Quando era Caju, 35 ou 2 anos. Sim. Chama Centro Recife 12685 Alterne 12545 2005-2545-3520, bom dia, obrigado. Bom dia. Web 6746 autorizado e LS forma estabilizada. Voltaremos a avisar 746. Uma boa noite, Golf Tango Kilo, Apuca. Golf Tango Kilo, boa noite, subo 370 na Apuca, vigilância. 370 Apuca, ONU, o Golf Tango Kilo. Controle. Escute. Que a torre informa que a pistão no zero está fechada a partir do momento, o senhor terá que circular para a cabeceira ou no 7? 7746. Se for seguir para o NDB da pista 17, o senhor bloqueia o NDB, faz o afastamento e reporta na final. Vai manter 2000 aqui, 6746. Golf Kilo, confirmando, Golf Tango Kilo, restrito ao 330 pelo Centro Recife. 330 restrito, Golf Tango Kilo. Iniciar o afastamento 6746. Cente 6746, informe ingressando na final da, do NDP da pista 17. Vamos lá, 6746. Golf Tango Kilo Chame Recife 12685 ou TRN 12545. Cuba Base 6746, iniciando Cuba Base. Sente, 6746. Afinal, é para a Vistana 6746. 7746, informa a Vistana na cabeceira. Trabalhando. Avistando 6746. Chame torre agora, 18:6, tem um bom posto.